Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo áudios do livro Oração Fervente, escrito por Priscila Schiller, inspirado no filme Quarto de Guerra da editora BV Books. Hoje nós estamos no nosso nono áudio, Estratégia 8, Suas Pressões: Recuperar a Paz, o Descanso e o Contentamento. Se eu fosse o seu inimigo, eu faria tudo parecer urgente e faria você achar que tudo depende de você. Eu atolaria sua agenda com tantas expectativas que você não saberia a diferença entre o que é importante e o que não é. Correndo para lá e para cá, sentindo-se culpado por dizer não, tentando controlar tudo, mas na verdade sendo controlada por isso tudo. Se eu pudesse mantê-lo ocupado o suficiente, você estaria muito sobrecarregada para sequer perceber o quanto trabalho você está, na verdade, me poupando. Pressão. Pressão para manter-se, pressão para continuar, pressão para ficar à frente, para manter-se à tona, para permanecer útil. Pressão para fazer por outros o que eles talvez devessem fazer por si mesmos. Pressão para planejar a sua aposentadoria, pressão para perder peso e ficar com uma aparência jovem, pressão para assumir outro projeto ministerial na igreja, pressão para sempre ser aquela de quem todos podem esperar um sim, pressão para empurrar uma outra atividade para os filhos na agenda, pressão para fazer um trabalho melhor e manter um diário, organizar sua despensa e armários. Fazer as suas compras de Natal com antecedência e depois postar os seus pensamentos inteligentes e fotos cuidadosamente tiradas no Instagram quando tiver terminado. Pressão para se ter certo desempenho, ver de uma determinada maneira, vestir-se de uma certa forma, interessar-se por certas coisas. Ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita, a amiga perfeita, a funcionária perfeita, a anfitriã perfeita, a imagem perfeita de tudo que todo mundo espera que você seja. Ah, e a pressão de não ser a primeira pessoa a entregar os pontos. Sob a pressão. Por certo, há um nível de pressão que é necessário para nos impedir de nos acomodarmos na preguiça e na autoabsorção. A vida sem qualquer tipo de pressão não seria o melhor para nós. Mas uma vida com tanta pressão assim, um ritmo interminável, uma agenda que nunca permite tempo para descansar ou relaxar, ou até mesmo talvez desfrutar a presença das pessoas com que estamos tão ocupados? Já notou como muitas das pressões em sua vida se assemelham à escravidão? Como se você estivesse sendo arrastada para lá e para cá dia após dia? Faça isso, vá ali, agora volte aqui, faça de novo. Escravos não descansam, escravos apenas trabalham. Eles não controlam a agenda do dia, a agenda do dia os controla. Essa é a dinâmica normal esperada e é o que os outros esperam deles também. A intenção do inimigo é sempre a de escravizá-la. É claro que a sua habilidade principal é mantê-la atolada em todos os pecados pelos quais Cristo já morreu para libertá-la. Mas quando isso não funciona, quando você o derrota no momento da tentação, ele ainda não extinguiu o seu estoque de ideias, porque ele realmente não está inclinado a limitar as suas tentações a coisas ruins. Ele pode escravizá-la com coisas boas também. Seu trabalho, seu ministério, até mesmo com seu passatempo relaxante. Nada é tão saudável e vivificante que ele não possa transformar em um capataz cruel, que lhe dita o que fazer e controle a sua vida. Quando Deus libertou os israelitas, antigos de 400 anos de escravidão no Egito, a escravidão era tudo que eles conheciam. Israel agora estava livre. Ele já não era um povo escravo. Mas ser declarado oficialmente livre não tira automaticamente a mentalidade de escravo do coração e da mente de uma pessoa, não é? Deus sabia que seria necessário readaptar radicalmente as suas perspectivas a fim de levá-los a pensar como as pessoas que não eram mais escravas. Nem toda coisa boa é uma coisa de Deus. Claro e simples. Porque até mesmo as coisas boas podem culminar em escravidão. Veja como o medo e a insegurança entram em jogo quando você está sob suas pressões. Essas palavras têm sempre uma conexão com o inimigo, não é? O estratagema de Satanás é fazer com que você acredite que seu valor principal como pessoa está ligado à quantidade de trabalho que você faz. Quantas atividades você realiza, quanto material você consegue produzir e quanto negócio você pode gerar, a fim de possuir qualquer valor neste sistema, exatamente como Israel sob o domínio do faraó. Você tem que ser capaz de concluir tudo o que você está fazendo, um por um, somando tudo em uma grande lista que impressionará qualquer um. Mas por quê? Quem está estabelecendo os padrões? E quem está declarando você como deficiente por não alcançá-los? Quem está definindo as referências para a sua aprovação? Quem está dizendo que você não vale nada mais do que a contagem global dos seus resultados? Você sabe exatamente quem. Intimidação. Totalmente baseada em mentiras e medo. Medo de não termos o suficiente. Medo de não sermos suficiente. Medo de que vamos falhar e não mais aparentaremos tão perfeitas quanto queremos parecer. Medo de que alguém que anda trabalhando duro e se movendo mais rápido possa conseguir o que deveria ser nosso. Mas como uma querida amiga e mentora sábia me disse recentemente, Deus não quer algo de você, Ele quer algo para você. O seu valor não está no que você faz, como se você pudesse fazer o suficiente, mas em quem você é, como se pudesse ser mais amada e aceita por Ele do que já é. Uma coisa adicional, porém muito importante. A pressão é muitas vezes uma máscara para a idolatria. Fácil não notar como cada vez que Moisés se aproximou de Faraó, em toda a parte inicial do livro de Êxodo, e declarou as palavras de Deus para o governante egípcio, ele não apenas disse, deixe meu povo ir, com a letra da música tradicional diz. Ele disse, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Isso foi dito cerca de uma dúzia de vezes. Procure essa passagem. Havia uma razão específica para a sua libertação. Quando nossas vidas estão cheias até a borda de coisas que empurram Deus para a periferia, um sinal certo de que substituímos a nossa devoção a Deus por um amor a outra coisa. A pressão para executar, por exemplo, muitas vezes significa que você faz da sua reputação um ídolo. A pressão em manter uma agenda ridicularmente abarrotada, o ídolo da autossuficiência. A pressão para se manter um nível impressionante de vida, o ídolo de realização. A pressão para fazer tudo pelo qual os seus filhos mostram qualquer interesse. Seus filhos se tornam ídolos para você. Nossos corações podem fazer ídolos de qualquer coisa e ainda, por vezes, ser o último a perceber que isso está acontecendo. A pressão incessante e incontrolável, então, não é apenas um outro problema irritante em um dia típico. É um ataque contra a sua total devoção a Deus como seu único Senhor. Eu acho que nós ficamos sem essa conexão por muito tempo. Estamos muito cansados e sobrecarregados para perceber. Mas agora os nossos olhos estão abertos e podemos ver a estratégia do inimigo exposta. Então vamos usar essa oração como uma tesoura afiada para cortar o que nos amarra. Um convite à oração. Essa vida é tudo o que temos. Esta passagem pela manopla de pressões e exigências da vida é a nossa chance de escolher. Será que vamos deixá-las nos dominar e definir? Roubar os nossos corações e a nossa devoção? Ou será que o nosso serviço e adoração ao Pai determinará como nós vivemos? Como ocupamos o nosso tempo? A vida nunca vai deixar de ser difícil, eu sei disso. e sim fazer o nosso melhor e nos esforçar ao máximo é importante em cada área de nossas vidas. Mas nós não fomos colocados aqui para sermos escravas de agendas que consomem cada segundo de nosso tempo, com nossas famílias, nossas amizades, nossa adoração e nosso chamado, e nem para deixar os outros decidem, que os outros decidem a cada dia como os nossos planos e prioridades devem ser. Nós não somos escravas, mas livres. Gálatas 4:31. Tente identificar as pressões e expectativas mais comuns em sua vida que lhe tragam fadiga, fragmentação, angústia e ocasionalmente até mesmo faz chegar à beira do desespero. Verifique se a sua agenda apresenta padrões que a permitem se escravizar por coisas que não são verdadeiramente fundamentais, importantes ou indispensáveis como parece. Verifique as suas motivações para dizer sim para tantas coisas e por que você não se sente culpado e menos importante se disser não. Verifique quanta ênfase você tem colocado no atual status do seu guarda-roupa, casa, carro, trabalho, aptidão, educação e qualquer medida externa que faz com que você se sinta na defensiva, pressionada a manter-se em dia e fazer comparações. Peça ao Senhor um real discernimento aqui, porque algumas dessas determinações podem ser sutis e difíceis de se detectar. Mas com o poder do Espírito ajudando você a ganhar o controle da sua agenda, criando espaços entre os quais você possa respirar. A sua adoração floresce brilhantemente e o seu dia se ilumina com uma alegria surpreendente. O inimigo vai odiar isso, mas vamos fazer isso. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Salmo 62, 1 e 2. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam esperança no seu amor leal. Salmo 147, 10. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu alimentarei. Salmos 81, 10. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Poucas coisas têm o potencial de alterar tão drasticamente o panorama de sua vida como a invocação da autoridade divina sobre a quantidade insana de pressões desnecessárias que você enfrenta. Esteja pronta para ter os olhos abertos quando você fechá-los em oração. Chegará brevemente um dia em que um novo tipo de mulher vai estar emergindo daquele quarto de oração. Uma mulher livre, descansada, contente.